Deram mais do que motivo pra existir terrorista. Planejando, metralhando, destruindo a delegacia. Sequestrando igual relâmpago. Filho da burguesa, que valor tem o dinheiro sem sua cabeça? É questão de ter visão da realidade. Aprendendo o beabá das possibilidades. Como vende a história do povo sofrido. Família sem opção, morando em áreas de risco. O grande pesadelo é saber que vai chover. Depois que desce o barranco, cola a TV. Sem noção do perigo, pergunta o jornalista: como que você se sente vendo sua casa destruída? Será uma piada, deve ser um teste. Vejo TV, jornalista, loucos pela manchete. Além de tudo, sobrevivo com o resto da lixeira. Fruta podre, legumes, carne com varejeira. Na favela tem sim muito talento escondido. Só é valorizado depois de conhecido. Investiram milhões na modelo da capa. Que valor tem um cego tocando no banco da praça? Me comovo com a história da biblioteca da favela. Na última prateleira, o livro com poeira. Me comovo porque tem histórias sofridas, páginas manchadas, quase apagadas. Me comovo com a história da biblioteca da favela. Na última prateleira, o livro com poeira. Me comovo porque tem histórias sofridas, páginas manchadas, quase apagadas. Quantas mães sonham em ver o filho formado, trabalhando honestamente, recebendo um bom salário e poder participar da conversa das amigas. Quando fala do seu filho, fala com alegria, não. Noites de insônia, joelho no chão, depositando sua fé em uma oração. Deus liberte meu filho da maldição do crack. Se for pra viver desse jeito, é melhor que me mate. Depoimento verdadeiro tá no livro sanguinário. Páginas manchadas, quase apagadas. Lágrimas tirando o brilho da tinta. Mesmo assim, o escritor persiste na escrita. Enquanto Deus permitir, mandar o ar que respiro. Você, representante do povo sofrido, me doer pelas crianças carentes que brinca do lado do rio poluído. Doente, desnutrida, respeitar o sentimento da senhora que chora quando olha pra foto do filho perdido nas drogas. Mesmo que fechar o livro, a história não se finda. Sempre vai ter testemunho das almas perdidas. Me comovo com a história da biblioteca da favela. Na última prateleira, o livro com poeira. Me comovo porque tem histórias sofridas, páginas manchadas, quase apagadas. Me comovo com a história da biblioteca da favela. Na última prateleira, o livro com poeira. Me comovo porque tem histórias sofridas, páginas manchadas, quase apagadas. Queria como recordação o fim do sofrimento. Sem luto, guerra, drogas, armamentos. Que no final da história não restasse só retrato, e sim cantar o hino com os regenerados.